jardim, um coreto, a música e a saudade com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60 e hoje homenageando o já saudoso Braguinho João de Barro. Braguinha, assombro de talento e poesia, ficará para sempre na história da nossa música popular como compositor das músicas maravilhosas para o meio de ano, compositor das marchinhas carnavalescas e também compositor das músicas infantis. Braguinha, o assombro de talento e poesia, ficará mesmo para sempre na história da nossa música popular. Quem é que não conhece o cantor Mário Reis, saudoso advogado e cantor, que defendia as coisas maravilhosas de sua época? Aqui em Arranjo do Maestro Gaia, Mário Reis defende do Braguinha Linda Mimi. Nuno Roland comparece, saudoso intérprete, com um arranjo magistral do Radamés Inátali. Nuno Roland canta do Braguinha a composição Lancha Nova. Tudo isto para os nossos ouvintes de um jardim, um coreto, a música e a saudade, nesta homenagem póstuma, nesta homenagem musical ao Braguinha, enfocando as suas mais divinas composições, como esta, que já foi aqui cantada pelo Dick Farney, mas ela é tão bela, arranjo do Radamés Inátali, com um coral de vozes femininas, Timade, em arranjo do Radamés, do Braguinha, a composição que enaltece um bairro maravilhoso lá do Rio de Janeiro e fez com que essa praia fosse mundialmente conhecida. O título da composição com Tito Madi do Braguinha, Copacabana. Minha boneca de cristal, mas dentro do meu coração, como uma lembrança oriental, guardada numa caixa de charão. Mimi, linda Mimi, dos olhos que parecem pintadinhos de nanquim. Mimi, não sei se eu vi num quadro de Xangai ou num vaso de Pequim. Mimi, vendo-te aqui e como teu tipim no Brasil não há, tu deves ter fugido de alguma ventarola ou de alguma xícara de chá. Mimi, linda Mimi, dos olhos que parecem pintadinhos de nanquim. Mimi, não sei se eu vi num quadro de Xangai ou num vaso de Pequim. Mimi, vendo-te aqui e como teu tipim no Brasil não há, tu deve ter fugido de alguma ventarola ou de alguma xícara de chá. Partindo eu morro de pena, ficando eu morro de amor. Oh, lancha nova no cais da Pitô. Oh, lancha nova vai partindo, já vai-se embora, ai meu Deus. Só vejo ao longe sumindo um lenço dizendo adeus. Ficou perdido de amor.